Bravo, go on. Gol no 994, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto. Decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca, transição Aracaju. O controle 1208 aciona 5502. Pelo completo final, torre 118.95, Raposo. Estimativa chama a torre 18.95. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, gol no 994. Salvador, muito boa noite. Já um bom dia, tá 3891, ele está 2 milhas para o Sim Prato. Então, 3891, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Torretan 3891, passando Simbra, baixo travado. Então 3891, ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus com 07 nós. Simbra pouso 10, 3891. Batango, Vitor, Charlie, até eu confirmo o nível que está mantendo. Confirme? Gente, aparece no radar agora nível 115. Gol 754, chama Recife 12685, alternado no 2545. Vitor Charlie Hotel identifica, chegada Bonf, voa Bonf, reporte das descidas. Apenas cheque o modo Charlie, o Vitor Charlie Hotel, agora, antes estava 114, agora subiu para 115. Autorizado, gol no 994, chama táxi. Mantenha bom, inicialmente. Então 3891 no solo aos 38, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612 na sua escuta, está 3891. Juliette, After TAP 2000 feet, connect 107. After TAP 2000 feet, will be 6746. After TAP 2000, connect 107, 6746. Vitor Charlie Hotel, cheque modo Charlie novamente, ainda mantendo o 715. Entende, porque eu no 1500 pés é uma defasagem muito grande, o Vitor Charlie Hotel. Aparece uma defasagem de 1500 pés acima da altitude que o senhor está falando. Entende, voa VOR, a solicitação é pouso não no 7, confere? Entende, voa na prova do VOR e reporta para mudança de plano. Confirme? Esse é para 4000 pés, o ajuste é no 097, aponta para mudança de plano. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem. O ajuste no 017, voo no 994. Charlie Hotel, controle. Confirma o inimigo cruza. Sim, só para informação, agora está subindo no radar, parece o senhor subindo, cruzando agora o 122 em ascensão. Correto. Delta Aru. 208 no controle. 04, responder. Gol 1896. Correto, portão 04, chama pronto. Gol no 896. Chamar a pronto, gol 896. Localize course, 6746. Web 6746, complete final, call tower 118.95. 4895, bye. Total tower, good morning, Web 6746. Webjet 5, correction, 6746. Good morning, continue approach, report outer marker, get down locked. I'll report outer marker, 6746. 1994 decola aos 45, controle agora 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, voo 994, obrigado. Posso falar, Salvador, bom dia, voo 994, decolado na Puca. Voo 994, contato radar, 350, sai da Puca. Após 2000, voajamo. Sai da Puca, após 2000, jamo. Sobe a 350, 994. Papa Tango Romeo Charlie X-Ray, vou ir na proa de Paripe, descendo para 2.500 pés inicialmente, o ajuste no 0.17, mantendo as referências visuais. Vitor Charlie Hotel, confirma nível de cruza. Gente, reporta agora cruzando 050, o Vitor Charlie Hotel. Jet 6746 on the ground at 48, turn your right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet Gate 02. To taxi Alpha and Juliet Gate 02, stay with you, 6746. Bom dia, senhor, obrigado. Bom dia. Vitor Charlie Hotel, altitude que cruza? 3.000. 3? Aqui. Sente, o Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel já cruza 2.000 pés? 2.500. Sim, desça para 1.000 pés, ajuste no 097, Vitor Charlie Hotel. 95, 2:36 de autonomia, alterna Fortaleza. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10, 17, voo 1896. Direita Índia, ponto de espera, chama pronto, 1:17, voo 1896. Charlie, até altitude? Confirme? Torre 118.95. 118.95 a torre, Vitor Charlie Hotel. 118.95, boa noite. Salvador, boa noite no Patango Vitor Charlie Hotel, visual com o cabo. Patango Vitor Charlie Hotel, boa noite, o ajuste no 017, continue a aproximação, evite reduções de velocidade. Reporte final de 3 milhas, cabeceira 17. Nacional 3 milhas, 10 horas, 9 milhas, deslocamento sul. Aeronave visual mantendo 1.000 pés com um pane no transponder. O TAM 3170. Ah, certo. 3170, torre 118.95, tem um bom pouso. Graças, 118.95, 3170. Salvador, TAM 3170, lá final da 10, já visual. TAM 3170, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. Aguarda autorização, TAM 3170. Gol 896, ponto de espera pronto. Fiat, mantém o ponto de espera, gol 896. Vitor Charlie Hotel, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso 17, vento 190 graus com 5 nós. Livre, Charlie TAM 3170 confirmando baixado e travado. Afirmativo, baixado e travado. O TAM 3170, vento 170 graus com 05 nós. O ajuste no 0 no 7 tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3070. Voo no 896 após a passagem do R2 da TAM, curta final da 10, a linha mantém cabeceira no 0. Após passagem da aeronave da TAM, a linha mantém com 896. Vitor Charles Hotel, solo 57, qual pátio? Livre o táxi até o hangar da Beta, frequência livre no corte, tenha um bom dia, Vitor Charles Hotel. O meu Charlie X-Ray, desça para 1.510, ajuste no 097. No solo 59, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo até o Pátio 3, remota 07. Na escuta Alfa Kilo, remota 896, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 180 graus com 09 nós. Autorizado a decolagem pistão no 0, com 8 nós. Oito nove meia, decola 01, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom 896. Controle Salvador, bom 896, bom dia. 1896, contato radar, 370, você é da PUCA. 370, PUCA, 896. Remota 07 do Pátio 3.